Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para mais uma hora de música erudita, música clássica. Na semana passada, ficámos com Verdi, que nos trouxe La Forza del Destino. Esta semana, ficamos com La Traviata, mais uma obra de Verdi, este compositor que nos vai brindar com mais com uma parte de La Traviata. Às quartas-feiras à noite, o Quarto Andamento vem para o ar sempre às 23 horas aqui, na Rádio Antena Web, para uma hora de música clássica e música erudita. Fique por aí e ouça então agora Verdi com La Traviata. Oh! vostro avere or volete spogliarvi? O il passato perché, perché m'accusa? Thank you. corrisponde d'un padre all'affetto. Mi servi, divorami il petto. Mi lasciate, lasciarti, la vendetta. Non ti indugi, partiamo, a fretta. A fondo fuori. Ascolti tu. No. Consolar, a fretta, consolar. Thank you. Thank you. dunque la convalescenza non è lontana. Sacrifício, premia tuoi sacrifici, premia tuoi sacrifici. Quarto andamento com Joana Santos.